Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Como a gente não teve Checkpoint no mês passado, então esse a gente vai falar dos jogos que zeramos no mês de abril e no mês de maio. É isso, né? Eu não sei, eu fui pego de surpresa. Eu tô meio viajante em primeira viagem aí, mas sei lá, eu acho que é. Zeramos é uma palavra muito forte, é só que jogamos, João. Jogamos o suficiente pra formar uma opinião, basicamente, né? E eu tô aqui com o Mario e com o Jefferson. E aí? E eu vou começar falando dos jogos que eu zerei, tipo, vou falar, acho que os que eu zerei porque foram os que eu lembrei, os que eu lembro de primeira, assim, né? Eu zerei eu zerei Super Mario Run. Nossa, eu tô mais impressionado que você comprou o Super Mario Run. Eu comprei quando teve uma promoção há um tempo atrás. Entendi. Eu fiquei com bastante vontade de comprar, mas eu acabei não comprando. Mas eu acabei fazendo tudo possível dessa versão trial que a gente tem, né? E da versão gratuita que, né? Tem as três fases e tem. Dá pra jogar, sei lá, mas. Tem o primeiro mundo, online, não tem? É o primeiro mundo? Só acho que é o primeiro mundo, três fases, são quatro fases, na real, né? Eu acabei pegando todas as moedinhas, enfim. O que você fez no jogo? Você só zerou, você pegou todas as moedinhas? E você achou que valeu a pena o preço que você pagou? Eu terminei o jogo, aí depois eu peguei todas as moedinhas e todos os modos no primeiro mundo e eu tava fazendo isso no segundo mundo, parei. Assim, eu gostei bastante, tipo, achei o preço. O preço atual é quanto? Tá R$40? Acho que é por aí, né? Acho que eu paguei 25% de desconto, foi uma coisa assim. E assim, no que eu me diverti. Quando eu jogo Mario Run, eu sempre olho e falo, nossa, é verdade, eu parei de jogar isso aqui, mas é um jogo muito gostosinho de jogar. E assim, então não me arrependi do preço que eu paguei. Mas eu percebo que o preço é um problema porque, assim, eu joguei na faculdade e quem tava do meu lado, né, meus amigos que tava do meu lado, tipo, eles olhavam e falavam, nossa, eu quero jogar isso também. Pelo jeito, você jogou no meio da aula também. Eu joguei no meio da aula, joguei no meio do trem, eu acho que eu terminei no meio da aula, assim, pá. E aí, quando meus amigos olhavam e falavam, pô, quero jogar isso também. E aí, quando eu falava o preço, aí isso que afastava. Então, você vê, tipo, que infelizmente é o preço, né? Entendi. Problema. A minha outra pergunta ia ser, em qual situação você jogou? Se você jogou de maneira hardcore ou não? Né? Teoricamente é casual, mas você jogou no meio da aula, né? Então não dá, sim, pra jogar. Então foi meio hardcore, meio. Não sei jogar. Aquela coisa, uma mão é o suficiente, então, tipo, dava pra jogar enquanto eu tava esperando o micro-ondas esquentando o almoço, no meio da aula, e aí eu jogava com as duas mãos no meio da aula, né? Eu ficava segurando com as duas mãos. Deu pra jogar em todo lugar, basicamente. No meio do trabalho eu também joguei, não é recomendado. Mas assim, você acha que teria algum preço que eles achariam ok? Não, só de graça. Só de graça. E se fosse você, como você monetizaria esse jogo? Só de curiosidade. Ou esse jogo não deveria existir? Eu fico pensando, será que stamina não seria o melhor método? Então, eu, Mario, eu cheguei na conclusão que eu faria da seguinte maneira. Deixaria a versão paga, porém eu deixaria uma versão gratuita que tem publicidade... Mas as publicidades delas estão sempre à mostra e a cada mundo, a cada fase passada, você tem uma exibição de publicidade obrigatória, sabe? Isso acho que funciona também. Eu vejo uns amigos jogando os aplicativos que é desse jeito e eu me irrito, mas pra eles é normal porque eles estão pegando de graça. Eu acho que não tem jeito mesmo. O pessoal quer tudo de graça, não quer pagar e depois reclama que tem gacha. Ou coisa do tipo. Eu acho difícil fazer esse jogo funcionar, a não ser com essa solução de propaganda. Eu só não acho, sei lá, tão viável o quanto da Nintendo tem com esse benefício. Eu acho que... Não sei, João, você explicou pra eles que o jogo era gratuito pra começar e depois você tinha que pagar pelo jogo completo, ou você só falou o preço? Eu falei que tinha que pagar. Eu não falei que... Porque senão eles iam ficar putos provavelmente assim que terminasse o sexto mundo. Mas aí, assim, tipo, assim que você falava que tinha que pagar pro jogo completo, os caras perdiam interesse. Não sei, porque eu acho que muita parte dessa monetização de, olha, joga só esse comecinho e depois você pode comprar o resto se você quiser, é ruim porque a galera vê o preço logo de cara e nem baixa o jogo pra testar, sabe? Então, acho que acontece esse desinteresse já de cara pelo preço do jogo e a galera não avalia se vale a pena pagar esse valor ou não. Tem essa parte também. E acho que o outro jogo de Mario, que é o que eu quero discutir melhor, é que eu terminei pela primeira vez o Super Mario 64. Primeira vez? Outro... Tô sendo pego de surpresa várias vezes aqui, por, sei lá, primeira vez zerando o Super Mario 64. É que assim, tipo, o Mario 64 eu joguei ele na época do DS, né, na época do 64 não tinha ele, eu joguei ele no DS e joguei uma quantidade X, aí acho que eu chegava na parte do Castelo do Bowser na parte de baixo, uh-huh. E aí eu parava. E aí eu comprei no Virtual Console do Wii U, e foi aí que eu também tinha parado na parte de baixo do castelo, aí eu falei, mano, quer saber, deixa eu tomar vergonha na cara e zerar isso aqui. E aí eu fui lá, peguei, acho que estou com 70 estrelas, peguei 70 estrelas, que acho que é o mínimo pra zerar, e fui lá e bati no Bowser e vi o final pela primeira vez. E eu vou falar, tipo, esse jogo, ele envelheceu meio... Assim, ele é jogável, mas só que comparado a qualquer outra aventura do Mario, é até mancada fazer isso, mas comparado a qualquer outra aventura do Mario pós isso, ele é um jogo... A câmera é muito difícil. Câmera? A câmera. A câmera que é o meu maior problema com o jogo. Eu acho a câmera do Sunshine mais difícil, sabia? Eu não acho a câmera do... Eu não sei porquê. Eu tive mais dificuldade quando eu fui rejogar Sunshine do que Mario 64. É, eu acho que é tudo questão de costume, né? Porque quando eu zerei Mario 64 foi há muito tempo, assim, quando o jogo ainda era novidade, sabe? Então a gente acaba acostumando a jogar com o controle do 64, que gera uma dificuldade por si só, né? É, e sei lá, acho que depois que a gente joga os novos jogos de Mario, realmente fica muito difícil jogar Mario 64 de novo. O Sunshine é outro que eu não terminei. Provavelmente eu vou um dia ainda pegar ele pra zerar, pelo menos terminar até, tipo, bater no chefe final. E, mas o que eu tinha jogado do Mario Sunshine, eu tinha dificuldade mais nos comandos, que eu achava o Mario muito escorregadio. A câmera eu acho menos pior, que o 64 ele não tem, né, o segundo control stick, né, então você controla pelo C. Então você tem umas poses muito específicas que a câmera fica. Você pegou todas as estrelas do Mario 64? Não, eu peguei 71, eu acho. Eu comecei a ficar puto pegando que tem estrela moeda, né? Uh-huh. Que você tem que pegar 100 moedas. Aí eu fiquei puto na fase de lava, que eu tava tomando muito no bumbum. Você, então, aparentemente, pelo que você tá falando, você não pretende pegar todas as estrelas. Deixa pra um Jomão do futuro. E saindo do mundo de Mario, o outro jogo que eu... Assim, eu joguei bastante Box Boy, eu acho que eu vou falar no próximo mês, porque eu ainda não terminei ele, então eu quero zerar com a minha irmã. E o último jogo que eu quero falar aqui é do que eu zerei... É tudo jogo atrasado, vocês vão ver. É Xenoblade Chronicles 2, Torna the Golden Country. Eu comprei quando a DLC saiu, que foi em setembro do ano passado, eu acho. Foi por ali, agosto, setembro. E um mês antes de Pokémon Let's Go, foi por aí. Eu tinha jogado... Tinha adorado o jogo, tava, tipo, pra mim tinha resolvido todos os problemas que eu tinha com o jogo original, porque você tem uma party que é fixa, você não tem que ficar mudando coisa o tempo inteiro, igual no jogo original, no Xenoblade 2, no caso. Então você é muito mais direto o que você tem que fazer. Você não tem que mexer tanto em menu quanto no Xenoblade 2. E os personagens, eu achei a menina principal muito mais legal que o Rex, né? Eu esqueci o nome da menina agora, pra piorar. E aí eu parei, basicamente, na frente do boss final, assim, ia pro boss final, e aí eles falam, ó, vocês têm que fazer 5 horas de side quest. Nossa, que broxante isso. É muito idiota, é muito idiota. E aí, nisso, eu tava pensando na série Xeno esses dias, e aí eu falei, ah, por que eu não termino lá usando o Blade 2, o Thor, né? E aí eu fui lá, baixei de novo no Switch, joguei, assim, guspindo no jogo, pra ver o final, e o final ser bom ainda, pra piorar. Pra mim, o maior problema, assim, desse jogo, tipo, ele é maravilhoso, eu recomendo ele, é chato pegar ele sozinho, porque você tendo visto o Xenoblade 2, melhora muito, torna, você se apega mais aos personagens, uhum. Mas só que a obrigatoriedade dos caras da Monolith de ter colocado, a gente tem que fazer um RPG de 20 horas, essa DLC tem que ter 20 horas, eles colocarem durante duas vezes no jogo que você tem parte que eles param e eles obrigam você a fazer side quest, porque tem um negócio que se chama community level, você tem que completar side quest para as pessoas se afeiçoarem a você, e você tem que ter um número X de pessoas afeiçoadas a você, então, tipo, quando você tá na parte indo pro final, eu joguei o jogo todo tentando fazer todas as side quests porque eu já sabia que ia dar essa merda, mas só depois da batalha, antes do boss, antes da dungeon final, que libera um monte de side quest, que aí sim você ia conseguir subir o nível pra conseguir pro boss final. Então não importa se você faz toda a side quest no caminho, no final vai ter que fazer mais. E esse empurrão que eles tiveram de horas, assim, se o jogo ele tivesse 15 horas, ou até menos, 12 horas, eu ia falar que o jogo é, tipo, é o melhor do Xenoblade. Como o jogo teve que puxar pra 20 conteúdo coxa, ele ficou mediano. Tá, ó, calma. Se for o melhor Xenoblade dentre todos ou comparando com o Xenoblade Chronicles 2? Eu considero até, acho que entre todos, porque eu acho que Xenoblade tem muita hora que ele tem história barriga, assim, ele não é reto, assim, ele tem uma hora que ele tá enrolando. É, no Chronicles 2 tem isso, mas eu até acredito que isso seja fanservice, né, porque tem gente que gosta. Eu tenho alguns momentos que eu não me incomodei, né, mas eu entendo o que você tá falando. Então pra você chegar lá, você demorou umas 15 horas até chegar a essa parte aí que você precisa grindar mais 5 pra fazer amizade. Por aí. E isso que tinha uma parte pra grindar antes, assim. Mas só que essa parte foi muito rápida, tipo, fazer... Tipo, no meio do jogo ele tem um cheque que, assim, é o nível 5, acho. O nível 4. É de nível de comunidade. Ele tem uma hora que ele exige que você seja 2 pra passar ali no meio do jogo. Aí esse aí eu fiz duas sidequests e eu já tinha conseguido o nível 2. Aí o problema do nível... Eu tava no final do nível 2 e eles falam, nossa, tem que estar no nível 4. Então você... Tive que upar pro nível 3 e upar o nível 3 inteiro pro nível 4. E isso aí deu 5 horas, mais ou menos, de jogo. Fazendo sidequest do tipo, vou lá, mato o bichinho X, volto, converso com o cara. Vou lá, pego o item X, volto, converso com o cara. É, e com relação à dificuldade, sei lá, pra quem nunca teve experiência com Xenoblade, consegue, sei lá, esse é o primeiro jogo que ele pega. É, consegue se sair fácil? Sim, o jogo ele facilita o combate do Xenoblade 2. No Xenoblade 2 você tinha alguma... Porque o jogo ele tenta chegar na parte que o Xenoblade 2 chega no final, ele tenta chegar muito mais rápido. Então você, tipo, dá umas 3, 4 horas, você já tá fazendo uns combinhos mais ridículos. Então eu acho que dá pra ir fácil. Esse jogo, sei lá, uma coisa pra quem jogou Xenoblade 2, é quando você tá lutando, você troca a arma e os personagens, as suas blades, né, que são os personagens que dão suporte pra você, eles ficam só dando uma rezadinha atrás de você, né? Quem tá lutando é quem segura a arma. Nesse, você troca de lugar com o personagem, então não tem um cara que fica rezando, tá todo mundo lutando. Eu achei isso também muito mais legal. É, isso parece divertido. Em vez de você trocar a arma da blade, você troca de posição com a blade, aí o seu comandante, ele fica pra trás... Dando suporte ou se não dando porradinha que não vai tirar muito dano. Mas no caso, então, não existe blade genérica. São só as blades que são os personagens principais, no caso. Sim, sim. São três personagens principais, né? E duas blades pra cada um. Entendi. E a party fica consiste nisso, eles conversando, eles têm cenas fortes igual as do Blade 2. Eu achei fenomenal. A história toda, as músicas, nossa, a música eles tentam dar uma de personagem assim que coloca um battle ou na batalha um jazz. É assim, é uma DLC absurda. É só, se for só isso, a DLC pra mim tava legal. Só não gosto dessas 5 horas a mais aí que incomoda. Então, fica a recomendação pra qualquer pessoa que tenha curiosidade em Xenoblade. Ia ser melhor jogar o 2, mas se você só quiser experimentar, esse torna aí, funciona como jogo à parte, não precisa do teu jogo completo, eu acho que vale bastante a pena. E se você gosta, vale a pena também. E o mundo é o mesmo? São um é e o outro é novo. Mas só que como você tá numa história que se passa... quanto tempo que era, Mario? 400 anos? Você lembra? Acho que é isso. É muito anos, tempo. São uns 500 anos, acho. É, então, são 500 anos antes. Então você tem... Um dos monstros é o mesmo do jogo principal, mas ele tá muito diferente porque são 500 anos antes. E outro é um que você... Se você jogou o jogo principal, você sabe o que aconteceu. Senão vai ser, sei lá, a surpresa do jogo. Diferente, ele tá mais forte ou mais fraco? Ele tá mais jovem? Ele tá mais jovem. O continente tá mais jovem. Com o lançamento do Kingdom Hearts 3, eu aproveitei a oportunidade já pra comprar o PlayStation 4, né? E com ele, eu comprei Persona 5, Spider-Man e o One Piece World Seeker. Não todos juntos, né? Conforme o lançamento de cada um, fui comprando. Mas no caso, o Spider-Man, ele veio com o console e o Persona 5 eu comprei numa promoção porque ele tava R$100, eu não podia deixar a oportunidade passar. Apesar de eu começar a jogar, sei lá, em novembro, dezembro, não lembro... Eu só fui zerá-los, pelo menos dois deles agora, né? Então ele vai entrar nesse checkpoint. Eu vou falar primeiro de Persona 5 porque é rápido, até porque a gente já tem um podcast aqui no Estação 64 sobre Persona 5. Se você não ouviu no Esquilo 64, procure um dos episódios, né? Ô, Mas... Mario, você ouviu já o podcast do Persona 5? Não. Então se defende, porque eu falei que você gosta da Futaba. Que você, a sua wife era Futaba, então se defende aí. Tá, e no caso não é, e eu acho meio estranho quem acha que a wife é Futaba, porque eu encaro ela como uma irmãzinha. Assim, no decorrer do jogo, tipo, mano, a relação que você vai tendo com ela é de uma irmã menor, e ela é menor de idade, eu acho, tipo, muito cringe, assim. Não, não que você não seja, né? Você é um ano só mais velho que ela. É, não sei, será que é? Eu acho que não, acho que ela tem uns 14, 15 e o personagem principal tem uns 17, não é? Mano, eu acho que ela tá no primeiro ano e você tá... Eu não sei se ela pulou de ano, mas ela não, tá no primeiro e você tá no segundo. Ela não tá no primeiro ano, ela tá no ginásio ainda. Não era primeiro ano? Não, ela é ginásio, provavelmente é nono ano do ginásio, então... Oitavo ou nono ano do ginásio, mas eu acho que ela é bem mais nova que você, assim, 2 ou 3 anos, pelo menos. Mas, pra mim, tem essa relação de irmã mais novo. Tá escancarado no jogo. Ó, pera, só pra falar que é 15, 16, você tem 16, 17. É um ano só. Nossa, tudo bem. Mas ainda assim, tá escancarado que ela é a irmã mais nova, tá? A relação é de irmãos entre eles. Eu, como wife, assim, eu acabei ficando com a professora. Ah, não, você também, e essa coisa é muito errada. Então, é que eu já... Você não pode ficar com a professora, ou não deveria. O jogo permite isso, de alguma forma eu posso. Você pode pegar, tipo, você tem meio que um padrasto lá, e você pode pegar a filha dele, e você pode pegar a sua professora, não tem limite esse jogo. É a tara no Japão. E tem outras relações piores ainda, tá? Não, piores não, acho que não tem como ficar pior que isso, mas é tão ruim quanto. Em todo caso, a professora achei interessante, mas assim, depois eu me arrependi, porque eu acho que a relação entre ela e o personagem principal é ruim. Eu queria ter ficado com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. É qual a profissão da mina? De porradinha. Não, ela não é profissão. A Makoto. A Makoto. Eu queria ter ficado com a Makoto, cara. Eu achava que fazia... Ela é bem mais legal, assim, o perfil dela é muito mais da hora. Mas, enfim, a parada que Persona 5 foi um jogo que eu fiquei muito imerso dentro dele. Eu demorei bastante pra zerar porque eu não queria zerar. Eu sabia que depois que eu zerasse eu ficaria chateado, tipo, uma parte de mim iria embora, porque eu me afeiçoei muito aos personagens, à história, né? Tem partes que eu acho que se desenvolveu bem da história. Eu acho que a progressão de dificuldade do jogo é boa. É tanto da dungeon final quanto do chefe final em si. Assim, eu só acho que rolou muito clichê no final. Não que isso seja ruim. Pessoalmente, eu acho que algumas coisas podiam ser diferentes, mas... são só detalhes, sabe? O jogo, por si só, é uma obra muito boa. E eu gostei muito da música de encerramento final também. É a primeira vez que ela toca, só no final. Eu gostei. Pra mim, é muito melhor do que as demais músicas que tocam durante o jogo. E entre os personas, vai lista os que você jogou e qual é o top zero aí? Os top, o seu top, assim. O 5 com certeza tá no topo, sem dúvida. 5, 4, 3, acho. O meu é o espelho do seu, se for considerar só esses três. 3, 4, 5? Sim. É que o 5 eu achei muito repeteco do 3 e do 4, na maioria das coisas. Então a party eu gosto mais do 4, a história eu gosto mais do 3. Nossa, eu não consigo mais olhar pro personagem, o protagonista do 4 e compará-lo com qualquer outro dos demais, assim, porque eu acho do 4 o mais genérico possível. O Joker, ele tem, por mais que ele seja um personagem que não fala, etc, ele tem muito mais personalidade do que os demais protagonistas, eu acho. Ah, não, sim. É até estranho, eu acho zoado o Joker não falar porque ele tem muita personalidade. Uhum. Mas o resto, assim, tipo... Os personagens do 4, pra mim, eles são muito mais amigos dos do 5, eu não vejo essa conexão entre eles. É tipo, eu não vejo eles saindo juntos. O do 4 eu vejo eles nunca mais se largando. É, talvez. Mas eu acho que faz muito mais sentido nessa questão do Persona 5, porque eles são colegas de equipe, né? Eles têm um trabalho e, sei lá, a relação deles como um grupo, né? O objetivo deles tem um objetivo específico, eu acho que faz mais sentido. Não acho que eles são amigos de andar juntos, sabe? Eu acho que eles são colegas que têm um objetivo em comum. Você falou que você não queria terminar o jogo. Bom, pra eu que sou de fora e não conhece a série. Persona, ele tem dias, né? Que você vai fazendo as atividades. Como é que funciona isso? Você vai jogando e os dias vão passando e você pode prolongar, sei lá, o ano letivo? É mais ou menos assim, a história ela funciona em função de pequenos eventos que acontecem durante o decorrer de um ano, no caso, né? Então, você tem 8 ou 9 capítulos dentro de uma história. Cada capítulo você tem uma data limite pra você zerar ou derrotar um chefe em questão, né? No Persona 5 é assim, no Persona 4 também é, no 3 também é, né? Então, se você não completar até a data limite, você perde. Pelo menos naquele capítulo, né? Aí você pode voltar pra uma data anterior ou desde um último save, né? A grande parada do Persona é que você tem que gerenciar o seu tempo até essa data limite acontecer. Como que você faz isso, né? Na gerência de tempo? Você tem a sua vida de estudante normal, então você tem obrigações dentro da escola, ou você tem que estudar para provas, né? Não que isso seja uma obrigação dentro do jogo, mas, né, isso influencia na maneira como você vai enfrentar chefes ou vai enfrentar inimigos, né? E você tem seus relacionamentos interpessoais também, que também vão influenciar nas batalhas contra os chefes. Então, toda a sua vida como um estudante comum, como um adolescente do Japão, esses atributos influenciam na jogatina normal de um RPG, né? Como atributos. É mais ou menos, né? Que tipo, o que você estuda influencia essas relações. As suas relações influenciam no jogo. No... Sim. Tipo, se você estuda muito, você não ganha mais int no jogo. Você vai continuar numa merda. É que, por exemplo, você tem status sociais, né? E um deles é conhecimento, knowledge, né? Uhum. Em alguns momentos chaves do jogo, eles pedem que você tenha um knowledge específico. É pra liberar essa link, não é? Pra liberar confidente isso, normalmente. É verdade. Isso é verdade, é. Eu não sei se... Eu tô pensando aqui, acho que não tem nenhum momento aí, tipo, numa dungeon, alguma coisa do tipo que pede... Não, puta, se fosse, eu acho que a galera parava nessa hora, velho. É. Mas fez errado, né? O jogo ia punir muito. Mas você tem níveis de relações entre os personagens, e esses níveis entre relações influenciam diretamente nas batalhas. Fora que, assim, você pode trabalhar dentro do jogo, etc, ganhar dinheiro, e esse dinheiro também pode ser usado pra comprar itens, né? Equipamentos. E por si só são os equipamentos que diferenciam esses atributos. O nível, acho que só influencia no HP e SP, alguma coisa assim. E nas personagens que você pode pegar. Isso. Mas é mais ou menos isso. Você tem que gerenciar o seu tempo entre ir pra uma dungeon, estudar, ter seus relacionamentos interpessoais, evoluir na história e por aí vai. Eu tentei platinar o jogo, só que o jogo tem um bug muito... Não um bug, né? Mas é um negócio bem desagradável. Você tem seu celular lá e você vai vendo as mensagens, né? E pra eu habilitar de umas sidequests lá, eu tinha que ter visto uma mensagem na data em que ela foi enviada. E eu não vi. E pra eu não ter sido enviada, né? Pra eu não ter conseguido ver, eu não liberei uma sidequest. Essa sidequest me habilitaria um lugar. Esse lugar me habilitaria a compra de um item que me faria uma outra coisa. Então... Eu não consegui pegar 3 troféus, eu fiquei chateado. Mas, tipo, assim, te alegrando, você tem que zerar 2 vezes. Porque um dos troféus é matar os... É bater nos gêmeos, nas gêmeas, e aí é só no New Game Plus. Mas bater nas gêmeas é você pegar o nível 10 com elas, e aí você pode bater nelas, né? Não, Não é? Você tem que pegar o nível 10, aí no New Game Plus, você vai ter a possibilidade de lutar contra elas, se não me falha. Ah, eu não sei. É igual o 3 e o 4, né? Que você tem que ter o. É só no New Game Plus que você enfrenta os atendentes. Entendi. Ah, então tudo bem, vai. Dá pra levar. Obviamente, eu não sei se eu vou querer platinar agora, porque, mano, é muito trabalho. Eu levei mais de 100 horas de jogo, acho. Não, o jogo tem umas 120. Foi bem mais de 100 horas, então. Mas foram bem, bem aproveitados, não me arrependo de nada. Tá, já falei muito de Persona 5. Pera, é só uma pergunta antes de terminar. Você pretende pegar os Persona 5 Royal? Essa é uma pergunta muito capciosa. Eu acho que não, cara. Tá muito recente ainda. Talvez. Eu zerei bem recente. Se eu quiser reaproveitar a história do jogo, eu acho que ainda rejogaria o Persona 5 normal, vendo em mente, assim, tentar platinar. Então, sei lá se eu pegaria o Persona 5 Royal. Os diferenciais dele, assim, a nova menina, etc., eu gostaria de ver a história no YouTube. Poderia ver a história no YouTube, né? Mas... Outro jogo que eu peguei foi o Spider-Man, né? Que não falei, ele veio no console. Todo mundo tinha elogiado esse jogo quando ele tinha sido lançado, né? E eu gosto do Spider-Man. Eu joguei muito o jogo do PS1 dele. Eram 2 jogos, né? Foi o primeiro jogo PS1 que muita gente ficou impressionado. E depois o segundo jogo, ele melhorou muito as mecânicas do Spider-Man. Você já podia andar até pela cidade, assim, tinha uns negócios bem interessantes. No Spider-Man 1, você só andava em cima dos prédios, né? Você não andava por Nova York mesmo andando. Você caía no limbo. E aí ainda veio o Spider-Man do PS2, que tinha uma mecânica de você se pendurar nos prédios, que era muito diferenciada. Por exemplo, no Spider-Man 1, você aperta R1 e você vai se jogando, né? Você vai andando que nem Homem-Aranha, lançando teia nos prédios e se balançando, né? Só que aquela coisa, no PS1 ele não vai mirar no prédio, ele mira pro teto, pro céu e vai andando. Você tem a licença poética de acreditar que a teia se prendeu em algum lugar, né? No PS2, eles já fizeram um esquema de prender a teia nas meias do prédio, né? Tipo, nas guiazinhas e por aí vai. E aí no PS4, eu até participei da palestra da GDC, da Insomaniac, eles deixaram bem claro que eles fizeram a teia se prender no, onde desce, assim, sabe? Tem uma pequena mira que mostra no jogo, ela é meio que imperceptível, meio que automática, da teia aí em lugares que ela pode ser presa. Se não tiver lugar onde você prender a teia, você simplesmente vai cair e não vai conseguir se balançar, entendeu? Então, esse é um detalhe muito legal do jogo do Spider-Man, é que você sente ser o Spider-Man, sabe? Andando, subindo nos prédios, fazendo parkour, que é um detalhe do jogo, assim, a ação ela é bem dinâmica. Enquanto você tá se balançando, você pode, de repente, cair no chão, dar uma cambalhota e sair correndo e pular um carro e fazer manobra, sabe? Então ele tudo isso é bem dinâmico. Bastante o Batman, não lembra? Qual Batman? Os Arkans. Eu acho que é bem melhor que o Arkham. Até porque o Arkham é bem, bem localizado, né? Esse Spider-Man, ele não é não sei se eu posso falar que ele é um mundo aberto. Acho que é mundo aberto, vai. Você percorre Nova York inteira. Nova York tem cada ponto tem seus detalhes, assim. Realmente é baseado na cidade. Assim, o jogo, a mecânica de luta dele é muito boa, é bem feita. Você tem uma progressão com o personagem, então conforme você vai lutando, ganhando experiência, você vai evoluindo, né? Vai ganhando pontos de habilidade, vai ganhando trajes e por aí vai. Mas o que eu acho mais legal, além dessa mecânica fluida, assim, de você ser o Spider-Man, porque isso é bem imersivo, a história é muito boa. E pela primeira vez eu vi uma história do Homem-Aranha, e eu acho que é muito melhor do que qualquer filme já feito do Homem-Aranha. Então a gente tem os três filmes do Sam Raimi, tem o Amazing Spider-Man 1 e 2, tem esse do o novo da MCU, né? Vai lançar agora o novo filme do Spider-Man. Então, se você gosta do Spider-Man, pelo menos pela história, vale a pena pegar esse jogo, no mínimo. Que a história é muito bem feita. Tem todos... Spider-Verse? É que Spider-Verse é diferente, mas ele tem os elementos Spider-Verse. Até porque o Miles Morales está presente, tá? Então, tem tudo que você já viu nos quadrinhos do Homem-Aranha tá lá. Tá o Sexteto Sinistro lá, os demais vilões, eles estão presentes e todos eles têm um desenvolvimento de história dentro do jogo. E o Peter Parker, ele é um personagem que ele se fode muito. E nesse jogo ele só se fode. Então só por isso já é interessante. Outro detalhe legal é que a Mary Jane, né, o par romântico do Peter, etc. Nos filmes, pelo menos nos filmes Sam Raimi que ela aparece, ela é retratada como uma mocinha indefesa, né? Todo momento a Homem-Aranha tá tentando salvá-la. Nesse jogo, ela é um personagem jogável, eu tô dando spoiler aqui, não sei se eu devia, mas não é um spoiler muito grande, assim. E ela é bem, bem autodidata, não sei, dá pra falar isso? Não é autodidata. É bem independente. Ela é bem independente, ela não precisa da Homem-Aranha, apesar de eles fazerem pares. E ela se vira muito bem sozinha. Eu achei isso bem legal, assim, de também colocar uma nova retratação na personagem, sabe? Você faz o que com ela? Você sai na porrada com ela? Ela bate? Não, no jogo, ela é uma repórter. E como uma repórter, ela sente furos, ela investiga furos de criminalística, etc. Então ela sempre acaba se metendo, tipo, em uns lugares onde ela consegue identificar pistas e lugares de bandidos, esse tipo de coisa, e aí você entra numa mecânica de stealth com ela. Você tem que procurar por pistas, tirar fotos, né? Escutar rumores e por aí vai. Essa parte não deixa o jogo meio travado, não sei, pra quem gosta de ação frenética, não quebra o ritmo? Eu acho que não, porque o jogo do Homem-Aranha, assim, por si só esse jogo... Você tá batendo muito em bandido, sabe? O tempo todo tem pequenos objetivos secundários. Por exemplo, às vezes você tá andando por Nova York e você encontra crimes. E você tem que resolver esses crimes, né? Eles acontecem. Às vezes você escuta o rádio da polícia, olha, tá acontecendo um crime a dois quarteirões daqui. Você vai lá e resolve o crime e é isso aí. Então a mecânica acontece muito de você ficar batendo em bandido, às vezes parece repetitivo. E na história, como tem essa quebra, acho que dá uma diferenciada muito boa. E essa mecânica de stealth, ela também não é repetitiva em si. Existem outros momentos em que ela vai ficando diferente, entendeu? até como Homem-Aranha. Às vezes você tá jogando com o próprio Homem-Aranha e a mecânica dele é diferente. É, às vezes você tem que ser stealth com Homem-Aranha também. E aí, ser stealth com Homem-Aranha é diferente de ser stealth com a Mary Jane, né? Você já tem outros recursos pra utilizar. Você tem que pegar os bandidos na surdina, sabe? É, às vezes você joga uma teia, amarra eles no teto e por aí vai, pra que eles não façam barulho. Então, assim, esse jogo eu achei ele muito completo. É, se você, que não eu falei, você pode seguir o modo história, mas você pode simplesmente se aventurar pela cidade. Tem muito objetivo secundário, muito, muito. E se você gosta de platinar jogo, eu pelo menos eu joguei bastante também pelos troféus. Os troféus são muito bem orientados, né? Eles falam, olha, acabe com os crimes da cidade. E os crimes da cidade estão muito bem localizados no mapa, né? Você vê onde, conforme você vai andando, você vai identificando os crimes. Ou, sei lá, resolva. Que também tem, né? Por você ser cientista, resolva esses puzzles aqui de neurociência, sei lá. Aí você vai lá e resolve, e aí você ganha também pontos de neurociência e de desenvolvimento, né? E, mano, eu recomendo muito esse jogo, velho. Eu também me diverti pra caramba com ele. E assim, eu joguei umas 40 horas e foram mais que o suficiente. Fico interessado, eu tô esperando uma promoção nesse jogo. E por fim, One Piece World Seeker, eu não consegui terminar esse jogo, cara. Depois de ter jogado Spider-Man, voltar a jogar One Piece World Seeker é difícil. Porque esse jogo, a mecânica é muito ruim, cara. Se comparado ao Spider-Man assim, é horrível. Porque, você tá, como eu te falei, você tá controlando o Spider-Man no jogo de Spider-Man, obviamente, né? A mecânica é desenfreada, você não para. Você tá se jogando pelos prédios, você cai no chão, sai rolando e por aí vai. No One Piece, é tudo muito travado. Pra correr com o Luffy, é o pior botão possível que eles escolheram, que você tem que apertar o analógico. Sabe, não é segurar o analógico. Você segura, você aperta e aí depois você puxa a alavanca pra um lugar, né? Isso é horrível. E aí o Luffy começa a se movimentar, e se você quer se pendurar pelo telhado, tem uma mira no centro da tela que você tem que mirar, o Luffy está sempre à esquerda. E às vezes a mira não pega direito. Os inimigos de One Piece World Seeker são todos iguais, praticamente todos iguais. Às vezes tem uma diferenciação, mas, mano, o modelo é o mesmo. É o mesmo personagem que tá lá, eles só repetem. Sabe? A diferença é que um usa espada e o outro usa arma. Sei lá. Mecânica também de batalha é ruim, de One Piece World Seeker. Eles falam que ele é um jogo meio mundo aberto, mas é um mapa pequeno. E tem muito ponto onde não dá pra explorar. Por exemplo, você tem o seu barco, você tem o Thousand Sunny, né? Você pode ir a bordo do Thousand Sunny, a bordo assim, você só sobe no navio, mas você não pode explorá-lo por dentro. Que eu acho que é uma puta perda de experiência pra quem é fã de One Piece, sabe? Se você tá num mundo aberto, a ideia é que você consiga experimentar aquele mundo, né? E, mano, tem uma limitação muito forte no One Piece World Seeker, que é um negócio que eu já tinha falado no podcast passado. O mundo não é vivo. Né, os personagens, né, não tem muito personagem espalhado, por vários momentos você anda por campos abertos sem nada, sabe? Isso já é ruim, mas fica pior ainda quando você começa a perceber outros pontos de falha no jogo, sei lá, falta de roteiro integrado, a história é rápida demais, você consegue zerar com 10 horas de jogo, e os objetivos secundários também são bem repetitivos. No final, esse jogo ele é ruim, cara, é uma pena falar isso. Eu só acho que a expectativa estava errada, mas eu não discordo que eu acho que o jogo ia ser ruim de qualquer jeito. Mas comparar com o Spider-Man é meio que sacanagem com um jogo de anime da Bandai. Não, é uma pena comparar com o Spider-Man, porque eu joguei Spider-Man e depois voltei para One Piece World Seeker. E aí eu não consigo olhar para One Piece World Seeker, sabe? É que nem você comer uma traquinas de morango e depois ir pegar aqueles esticadinhos lá, aquelas bolachas que vende no shopping trem, sabe? Não é a mesma coisa, mano. Eu acho que o Mario acabou de justificar o meu ponto, o porquê que eu jogo um jogo ruim nos intervalos, ou porquê que eu compro o jogo, sei lá, a $1 pra dar uma refrescada e aliviada e lembrar que existem jogos piores. Mano, esse jogo da Bandai foi rushado, mal feito, e eles perderam uma grande experiência de fazer um bom jogo com o Piece. Venderam mal também a ideia dele. Esses 2 meses, pra mim, eu não joguei muita coisa. Teve a viagem do meu pai, minha sobrinha tava aqui. Outro mês, sei lá, eu fiquei assistindo, acho que série demais, eu não tenho muita coisa pra trazer. Vou falar aqui rapidinho. Eu baixei Hellblade, Aí quando eu baixei Hellblade, eu percebi que aquele era um jogo de... tratava sobre psicose, loucura, né? Aí no começo do jogo ele fala, ah, seria melhor você usar fone de ouvido, né? Aí eu peguei, como não tinha fone de ouvido... Você jogou aonde, só pela observação? Eu joguei no Xbox. Xbox, tá. Desliguei o podcast, né? Porque geralmente eu jogo videogame escutando alguma coisa. É, deixei tudo baixinho, fiz um ambiente perfeito. E, sei lá, minha noiva tava do lado, mexendo no celular. Eu comecei a jogar, aí aquele início dela, da personagem feminina remando lá, tudo bem. E ela começa a ouvir vozes, né? É, no que ela começa a ouvir vozes e sussurros, a Tiami, ela se sente incomodada, né? Ela não sabe inglês, mas aquela voz tava irritando ela. Aí eu falei, é melhor eu não jogar esse jogo. Porque, realmente, ela, tipo, ela tava ficando assim, tipo, ela não queria falar, para de jogar, mas eu vi que tava incomodando ela o suficiente, tipo, mesmo que ela não tava prestando atenção no jogo. Então eu achei um jogo bem interessante, apesar de não ter começado a jogar. Aliás, eu queria perguntar pros ouvintes, se alguém jogou esse jogo e quer me contar a experiência, eu gostaria de ouvir. Eu tenho vontade de jogar esse jogo porque eu tenho curiosidade nessa experiência, assim, de uma pessoa que ouve vozes e tal. Mano, eu fiquei curioso, mas você jogou com fone ou você jogou na televisão? Som aberto, né, você jogou? É, joguei som aberto. Joguei som aberto, sei lá, de noite, assim, só... É, o som alto e foi isso. Ah, tá, entendi. Pensava que você tinha... É que você falou de que precisava de fone, eu pensava que você tinha usado fone. Não, é que o jogo recomenda a experiência, eu falo, bom, eu não tenho fone, mas então deixa eu colocar o ambiente certo pra experienciar o jogo, né? O máximo que eu consigo aqui. Entendi. Eu acho que deve ser aquela mesma experiência de você escutar a ASMR, sabe? Às vezes eles devem ter um esquema de áudio 3D, tem um nome pra isso, eu esqueci agora. E acho que deve ser muito mais imersivo. Acho que a experiência que você jogou foi até limitante, hein, Jefferson? E foi o suficiente pra deixar a namorada dele, a esposa dele puta. Agora eu vou falar algumas experiências que eu tive com a minha sobrinha de 8 anos, que eu já falei no podcast que eu tentei fazer ela jogar Fire Emblem Heroes. Ela não entende muita coisa, eu tava tentando explicar a mecânica do triângulo e não deu muito certo, mas o que deu certo é que ela tava se divertindo o suficiente pra, sei lá, continuar jogando e tentar tirar personagens femininas. O ponto dela era aquele. Ela queria personagens femininas fortes e bonitas. Então... Acho que ela virou o jogador padrão de Fire Emblem. Herdou já, do sangue já. Então ela ignorou o Alphonse, ela foi com a Sharina, com a Ana, com a Link que você ganha, que ela escolheu os 5 estrelas, e ela começou, e eu falava, não, tem que, sei lá, tem que equilibrar, né? Tenta ter um personagem de cada cor, né? Ela falou assim, não, mas essa personagem é mais bonita. Eu falei, ah, então tá bom, então joga e se diverte. Enfim, isso é só pra falar o quanto é importante você ter representatividade em Fire Emblem, em qualquer jogo, né? Joguei com ela também Pokémon Let's Go, deu tudo certo, ela não tinha nem jogado Pokémon Go. Mas ela conhecia Pokémon ou não? Ela conhecia, só que, assim, dá pra ver que ela não acompanhava o desenho, ela só via, sei lá, só conseguia identificar o Pikachu e a Eevee, não era nada, assim, você vê que não fazia parte da história dela. Uhum. Ela começou a jogar, eu tava, tipo... jogando do lado dela, dessa vez em vez de ser um segundo player, eu basicamente joguei em outro Switch do lado dela, mostrando o que tinha que fazer. Deixei ela jogando na TV, coloquei meu Switch na frente da TV e ela conseguia ver minha tela, assim. A gente começou a jogar e ela se divertiu bastante, o único problema foi a Pokéball Plus. Toda vez que ela ia clicar, a Pokéball Plus ela tem o analógico dela e tem aquele analógico pressão que você quer, que funciona como um botão. Uhum. Só que toda vez que ela ia fazer isso, ela apertava pra cima e ela escolhia, sei lá, o menu superior. Entendi. E isso acabou frustrando um pouco ela, e no final das contas eu tive que dar o Joy-Con. Mas de resto, foi bem fácil entreter ela com um Pokémon, porque ela ficava vendo os Pokémons assim, ficava feliz e ficava atacando lá, indiscriminadamente Pokébolas. Até assim, quando a gente tá jogando, a gente acha que eles dão muita Pokébola, na verdade, quando, tipo, criança é um pouco mais difícil, sabe? Tipo, ela não espera, sei lá, o bicho fazer a animação. Ela vai tacando indeterminadamente. A Pokéball Plus é um um erro por si só, cara. Não só esses problemas que você falou, mas tem vários problemas de você às vezes ter que querer escolher o Joy-Con de volta e não conseguir, ter que desligar o jogo e voltar, sabe? É isso, mas eu achei... Bom, como eu tava lá pra fazer as coisas pra ela, achei que não ia ter tanto problema e teve. Qual foi o Pokémon que você viu que ela teve mais preferência? Ah, ela gostou mais do Eevee. Ficou com o Eevee mesmo. É, ela tava super feliz de ter a Eevee. Acho que ela ficou bem feliz quando pegou o Charmander. E acho que foi isso, a Eevee e o Charmander foram... Mas você deixou ela escolher a versão ou você deu a Eevee direto, assim? Eu deixei ela escolher. E no tempo, assim, eu ia jogando, progredindo junto com ela e completava a Pokédex dela. Eu falava, não, toma esse Pokémon, treina esse, que eu vou treinar esse. Foi uma experiência bem... Foi bem bacana. Sei lá, na minha versão tinha, sei lá, o Growl, o Vulpix, não sei. Aí eu passava pra ela e ela falava, eu quero, né? Aí eu fiz ela rotacionar bastante entre os Pokémons. É, e acho que pra deixar bem claro que ela não gostou, sei lá, Nidoran. É, o Ido, esses insetos ela meio que ignorou. Meio que, ai que bosta. Comprei o Labo VR, deixei ela montar. A gente aqui sempre fala, quando você compra o Labo, são pequenas experiências de poucos minutos, né? Que não tem muito a oferecer, não quando você é uma criança. Porque a gente montou... A câmera, sei lá, demorou uma hora pra montar a câmera, porque eu tava deixando ela fazer tudo sozinha. Com ajuda, acho que deve ter demorado isso. Só que ela não parava de jogar. Ela ficava tirando a foto, ficava entrando no mar. Me mostrou três vezes o mesmo tesouro que ela achou, que era um tesouro que ficava em cima. E a criança vai lá e fica jogando, e rejogando, jogando, e tirando foto, e não sei o quê. Aí eu, não, vamos construir outra coisa. Ela fala, não, tio Jeff, vamos, quero mais uma vez. Enfim, dá pra ver que ali é uma experiência de criança. Assim, você é criança, você fica jogando e se divertindo várias vezes. Acho que é tudo questão de como você encara o produto. Montei o elefante e ela não... O elefante ele é feito pra desenhar, mas ele também tem aquele... Tem um minigame de mover os objetos pra como se fosse, sei lá, uma bolinha que cai de cima, você tem que fazer ela cair no determinado buraco, no determinado arco, né? Ela teve um pouco de dificuldade de fazer isso e infelizmente eu não tive tanto tempo de montar os outros... a bazuca, as outras coisas. E por último... Eu joguei com ela um jogo que eu deixei bem claro, eu falei, Aline, você não pode fazer isso na vida real. Que é o jogo que eu já tinha comentado aqui, que é Death Coming, que é só um jogo de você clicar nas coisas e fazer as pessoas morrerem, né? Que você... que você é a dona morte e, sei lá, tem um... Imagina que você tem um pedestre passando, tem um vaso em cima. Você vai lá, clica no vaso, o vaso cai na cabeça da pessoa e mata, aí você... Começa a fazer combo ou começa a cutucar tudo quanto é coisa pra matar, né? Pra fazer... Coletar as almas. Uma diversão sadia. Por que não, né? Jogar com a criancinha, né? É, por que não? Você, uma criança fala assim, isso aqui é morte, mas você não faz na vida real. Na verdade, eu tava ensinando. Verdade. Pensando pra esse lado, talvez seja bem educativo, viu? Vocês já apresentaram um jogo aqui de morte, apresentaram, olha, isso aqui não é realidade, e deixar bem claro, né? Miguel, que vocês estão dando. Esses dias eu tava na Saraiva e tinha um menininho jogando Mortal Kombat 11, né, mano? E aí a mãe dele tava do lado e falava, mano, vai, mata esse desgraçado, não sei o quê. O criancinha, sei lá, deu um fatality choque, o Scorpion tirou a espinha dorsal do Sub-Zero e bateu com ele, tá ligado? E criancinha, ah! Nossa. Eu falei, mano... Eu falei, cara, isso é tão errado, mano. Aí o Jefferson contando isso, eu falei, tá, vai, de repente esse tá melhor, né? Tem casos piores. Tem casos piores. Eu não recomendo esse jogo, achei muito... Acho que, tipo... Talvez eu recomendo pra criança. Eu achei que faltou um pouco de conteúdo. Bom, agora eu vou falar sobre aquele... A minha sessão de jogo ruim que você compra por $1 ou menos. É que eu comprei no Switch Dynamite Fishing World Games, alguma coisa assim. Que é um jogo de... É um jogo 2D que você tá em cima do barquinho e você pesca... Jogando dinamite no rio, no mar, que é bem bosta, mas eu achei divertido porque, sei lá, né? Eu gostei da ideia de tacar granada e explodir e ver os peixes boiando. Nossa, isso, bom, eu tô vendo aqui, tem uma cara de jogo de browser isso aqui. É, aí sei lá, eu joguei, acho que não tem muito a acrescentar, só a ideia, assim, acho que, sei lá, o cara foi bem criativo, porém, aconteceu uma coisa engraçada aqui, eu tava assistindo uma série This Is Us, temporada 3, e aconteceu exatamente essa mesma cena, tipo, o cara mata uma criança vietnamita porque ele tava pescando junto com ela na granada, só que em vez de jogar a granada pro rio, ele joga dentro do barco e explode ela. Entretenimento sadio, hein? Caracas, velho. Ou seja, essa ideia não era tão genial assim. Abaixou o hype do jogo pra mim. Eu falei assim, nossa, que ideia legal. Eu falei, não, isso existe. Acho que, sei lá, provavelmente soldados americanos, quando não tem o que fazer, ficam tacando granada no mar. Pra terminar, vou falar o único jogo que eu joguei direito, ou joguei bastante. Não terminei, mas... Eu joguei Fórmula 1 2019, eu fazia um bom tempo que eu não jogava Fórmula 1, acho que o último que eu tinha jogado era, sei lá, o primeiro de PS Vita. Uhum. A Codemasters vem fazendo, fazendo um bom trabalho, ela vai evoluindo as coisas, as opções de carro, fica os gráficos, fica tudo muito bonitinho. Como eu não sou uma pessoa experiente, eu começo o jogo com todas as assistências no máximo e eu vou me desafiando, vou tirando, vou vendo que eu consigo controlar, né, pra ser um jogo agradável. E nesse ponto você já tá muito melhor que muito corredor aí de Fórmula 1, viu? Porque a maioria dos carros é bem automatizado em vários processos. Então, aí eu vou tirando e eu vou falar uma coisa que me agradou muito. Bom, quando eu jogo um jogo de Fórmula 1, eu tento fazer a experiência completa. Experiência completa, o final de semana seria o quê? 3 treinos livres de 1 hora, o qualifying, a corrida, e eu deixo a corrida com, sei lá, 60 voltas, assim. 5 horas... rodando na mesma pista. Caralho. Mas o que eu fazia? Só pra constar aqui, eu tenho... eu esqueci o nome do meu volante. Enfim, eu jogo no esqueminha lá, com marcha, com essas coisas. Me fala que você usa capacete também. Não, capacete eu não cheguei. E nem roupa. Jogo. Já pelado. Jogo de cueca. Eu uso os treinos pra reconhecer a pista, né? E pra ver o que eu consigo tirar de assistência. Eu faço o qualify e a corrida. Só que nesse Fórmula 1, eu não sei qual Fórmula 1 eles mudaram, mas os treinos eles têm. Agora eles têm meio que objetivos, assim. Eles deixam bem claro que pra você, sei lá, pra sua equipe melhorar o acerto do carro, você tem que fazer certas configurações de corrida, né? Por exemplo, nesse treino de 1 hora tá falando, eles gamificaram o treino. Coloca as coisas do tipo assim, faça 3 voltas rápidas. Aí beleza, você pega o carro e tenta. Ele tá acertado pra configuração de qualifying, né? Uhum. Então você vê que o carro ele tá com o pneu ideal da pista, né? O pneu que vai desgastar em 10 voltas, porque é o pneu mais macio. E dentro dessas tinha uma condição de. Eu tava conseguindo fazer todos, ou sei lá, faz 5 voltas com regularidade, sabe? Tipo, você não pode fazer 5 voltas acima do tempo X. E teve uma parte, e teve uma missão que eu achei muito interessante, que era você fazer 5 voltas economizando combustível. E essa é a parte que eu me estrepei. Eu não consigo aprender a fazer uma volta rápida, não rápida, uma volta decente no circuito, tirando o pé do acelerador. Porque você não pode. Você. É como se fosse, sei lá, você dirigir um carro na bengala. Jogar no ponto morto. É exatamente isso. Você tem que diminuir a quantidade que você freia e a quantidade de pé embaixo. Mano. E eu achei muito legal isso. E eu tentava e não conseguia. Enfim, eu conseguia fazer os outros e nesse ponto eu não consegui. Então, eu achei bem legal isso. Eu acho que é uma experiência bem completa de Fórmula 1. Fiquei bem feliz. A única coisa que eu não gostei é que no modo carreira, eu escolhi o time que eu torço, eu escolhi dirigir a McLaren. E a McLaren, pra quem não conhece, tá com um carro bem ruim nessas últimas, sei lá, 3, 4, 5 temporadas. E no modo carreira, ele tem aquelas coisinhas do tipo... Você tem que dar entrevista, você tem que fazer aquelas coisas chatas, assim. Meu time é muito legal, não sei o quê. E quando eu escolhi a McLaren, tava descrito assim, esse time aqui gosta de pilotos com comportamento de equipe, sabe? No, sei lá, na Red Bull tava pilotos com comportamento de estrelinha, sabe? Aqueles... Interessante. Pilotos que dá aquelas declarações assim, né? E quando eu cheguei no final da primeira corrida, como a McLaren tinha um carro ruim, a expectativa deles era chegar no, sei lá, chegar em 14º, 16º, né? Eu cheguei a primeira corrida, eu cheguei em 7º. Aí quando o repórter me veio perguntar, aí, sei lá, nossa, a fama subiu a cabeça, eu dei uma desinfeita, falei, você é escroto, né? Aí depois que eu faço a entrevista, aí eles aparecem, sei lá, a sua reputação conforme todos os outros times. E no meu time da McLaren, a minha reputação caiu. Porque eles deixaram bem claro que aquilo ali é um ambiente que gosta de pilotos cordeirinhos, né? Só que eu fiquei pensando assim, se isso fosse na vida real, os caras estão muito errados. Porque, tudo bem, eu consigo entender que eles querem um piloto, mas que não dá declarações fortes. Só que se ele consegue resultados, a minha pontuação deveria pelo menos ficar no mesmo, né? Não deveria cair, porque eu já fiz muito pra eles, né? Aí eu fiquei meio do tipo assim, sabe? Parece que eu tô jogando um jogo da Telltale. Eles vão lembrar disso, né? Dessa declaração que você fez, né? Talvez você um pneu esteja sem ar na próxima corrida, tá ligado? De repente, assim, sem querer. Talvez a asa melhor vai estar no seu companheiro de equipe, né? Talvez você corra com meio tanque, né? Sem querer. Esquecemos, olha só. Aí eu fiquei assim, isso tá muito errado. Não, isso aí eu não gostei. Isso aí eu fiz de propósito. Aliás, porque acho que eu não consigo videogame pra mim. Acho que você tem que ser escroto mesmo. Aquilo ali é só uma fantasia. Então, tudo que você não pode fazer na vida, você tem que extravasar no videogame. Estrelinha nos jogos. Você é ignorante mesmo. Né? Tem que ser assim, né? Se eu fosse um piloto de Fórmula 1, eu ia pensar. Isso é comum, né? Comportamento da maioria dos pilotos, né? De Fórmula 1. Eles sempre foram bons a vida inteira. Então, quando chega lá, eles... É difícil você ter humildade, porque... enfim. Mas então é isso. Eu recomendo muito Fórmula 1. Sei que esse papo foi meio chato, porque pouca gente gosta de jogos de simuladores de corrida, mas é isso. Eu me diverti bastante. Acho que perdi muito tempo desses 2 meses só correndo em circuitos de 5 horas. É que me impressiona você ir a fundo, assim, e resolver correr todo essa experiência, sabe? De, ficar... treinando, fazer os treinos, depois fazer a qualificatória e depois fazer o circuito. Mano, 5 horas jogando o mesmo jogo na mesma pista é muito, muito trash, velho. Aliás, parabéns pra você ter toda essa configuração, todo seu set aí de não só mentalidade, mas também ter o volante, etc, só pra fazer isso. Que sabe o que eu gosto quando eu tô jogando um circuito de 60 voltas? Eu sinto como se eu tivesse, sei lá, jogando Fire Emblem. Eu tô correndo na pista e conforme você vai correndo, você vai aprendendo o circuito e você vai ganhando confiança. Só que ao mesmo tempo, quando você dá 30 voltas, sei lá, você tá na... Você tem a sua bagagem pra trás. Eu falei, putz, eu cheguei aqui e já dei 30 voltas, entendeu? Se eu bater o carro, eu vou ficar muito triste. E ao mesmo tempo, sei lá, o carro ele vai mudando, o pneu vai esfarelando. Ao mesmo tempo que você ganha confiança, o seu carro já vai ficando um pouco mais desgastado. Uhum. Então é aquela coisa de... aquela tensão que vai subindo, sabe? Quanto mais eu progredi, eu não posso bater. Mas ao mesmo tempo... Quanto mais eu progredo, mais eu tenho a perder, né? Mas você tem a perder, mas eu tenho confiança. Parece que eu tô ganhando a experiência necessária, sabe? Pra dar volta atrás de volta mais rápido. E é isso que me dá um incentivo. É por isso que eu não gosto de, sei lá, correr 10 voltas rápidas, assim, acho meio... Ah, entendi, faz sentido. Eu já joguei bastante jogos de Fórmula 1, mas os antigos, né? Até do PS1 eu joguei. Eu entendo o que você tá falando, realmente não faz muito sentido dar 3 ou 4 voltas, né? Porque Fórmula 1 é bem prolongado na corrida. Mas o que tá faltando pra você, Jefferson, é um óculos VR, cara. Se você tiver óculos VR, você vai ter a melhor experiência possível. Isso aí vai ficar complicado, porque aí eu não um PlayStation, mas... Eu ia precisar comprar outro set de corrida. Aliás, fica a indignação que toda vez que você compra uma coisa de um volante de corrida só serve pra um. Deveria servir pros dois, mas tudo bem. Tá liberada a indignação, Rogerinho. Mano, você tá falando, eu só consegui pensar numa DLC em que ao invés de você ser o piloto, você é o mecânico e tem que trocar a roda e não pode errar, tá ligado? O cara tá em segundo. Você usa o PS Move, né, tá ligado? Pra encaixar a furadeira, o bagulho, a britadeira de trocar. No caso do Jeff é o Kinect. Ah, você joga no Xbox? Nossa, pior ainda. Você vai com as mãos, assim, sozinho trocar, né? Parafusar o pneu. Que bosta de mecânico. E nós estamos nessa sessão de interação com o ouvinte, eu não sei se a gente vai chamar assim, porque pela primeira vez a gente tem comentários no Checkpoint. Como que vocês querem chamar isso? Sessão de interação com o ouvinte? 2? 1? Não sei. Sessão de zeramento do ouvinte, sei lá, os caras falando que eles zeraram, né, velho? E fica a dúvida se a gente não teve em março, agora eu não lembro. A gente teve, até o cara ficou te elogiando lá. Ah, é verdade. Então a gente já teve, Mário. Paciência. Mas essa é a primeira vez que a gente tá lendo, é isso? Não, a gente leu também naquela vez. O Jeff me xingou, eu lembro disso. Ué, então a gente tá numa sessão de leitura de comentários. Que a gente vai ler os comentários que vocês deixaram no último episódio do Checkpoint. No caso, são 2. Então o Jomon vai lê-los, como sempre, né? É, o primeiro comentário é da Adriana Tepes. E eu vou resumir os comentários, naturalmente. E ele comentou que ia comentar também sobre a abertura... Que ele elogiou também, ele falou que é um buff foda, um multi-heal quando a parte tá morrendo. Eu fico realmente lisonjeado, eu só não sei como, assim. Calma, do que ele tá falando? A abertura do podcast. Você já ouviu algum checkpoint, Mara? Sim, não entendi o buff. Então, é porque o outro falou que ele chegou no não sei qual nível o... Puta, agora eu esqueci, foi o Marucolo, eu acho. O Vinícius Marucolo. Ele tinha comentado que ele se sentiu no não sei qual nível de satisfação da alma. Ah, aí tá. Aí falou que o sentimento é de ter um buff multi-heal ou um buff fodão. Entendi, eu pensei que ele tava falando de algum jogo, é isso que eu não tava entendendo. Não, é sobre a abertura. O Jomon tá pagando os caras pra escrever isso. Estão descobrindo que eu tenho várias contas aqui. E ele falou que ele zerou, que dos jogos que a gente falou, né? Não precisa só falar dos jogos que a gente falou, pode falar dos que você zerou à vontade. E dos jogos que a gente jogou, ele comentou que também jogou Dandara, e que ele zerou e achou um jogaço, mas só que ele ficava mais perdido ele ficava com mais dor de cabeça de como chegar a tal lugar do mapa do que com a mecânica. Isso era muito chato também. Esse é um dos motivos que eu não consegui progredir nesse jogo. E ele comentou que jogou Rui também, que é o joguinho da cor. Ele falou que liberou várias cores, mas ele acabou não terminando porque outro jogo apareceu na frente. Mas que um dia ele pretende voltar pra zerar. E ele falou que também zerou The Walking Dead. Ele zerou tudo que o Jeff zerou? Eu joguei, né? Porque só zerei The Walking Dead, só na primeira temporada. Ele falou que ele jogou na época que tava bombando e que ele terminou o primeiro e o segundo ele achou... chato no início e se forçar a zerar. E ele não tem mais vontade de jogar. É bom que ele não tem mais vontade de jogar porque o estúdio fechou, né? E agora não dá nem mais pra comprar o The Walking Dead, então... É, eu acho que tá na quarta temporada, né? Terceira ou quarta, né? Acho que era a quarta que eles Telltale tava pra lançar, né? E aí fechou. Eu não sei. Eles fecharam o final da quarta. Outro estúdio pegou. E ele falou que curte a ideia do Checkpoint e ele pediu pra gente continuar experimentando o jogo, mesmo que abandonando, como você faz, Jeff, e que é super válido pra gerar conteúdo e dar um interesse pra eles, caso eles não conheçam o jogo. E eu queria pedir o contrário também, eu queria que eles jogassem jogos e falassem aqui, desse recomendação. Acho que Checkpoint tem que ser duas vias, falem, recomenda aí, que eu também tô interessado em saber que o pessoal tá jogando e tá gostando. É, e o outro comentário foi do nosso amigo Rodney Bignorelana, que ele falou que... Ele comentou que jogar os primeiros dois Persona é pedir pra sofrer, que ele gosta da ambientação do primeiro, ele gosta dos gráficos, ele tem, acho que tem um charme, ele tem uma trilha sonora boa, mas ele falou a mesma coisa que eu, que as batalhas são desnecessariamente complicadas e o recrutamento de demônios é pouco tentativo. E o que ele fala que é uma pena, porque a história do 2, principalmente, é muito boa. E é bom, o 2 eu recomendo. O 1 eu falo assim, tipo, ah, segura. Assim, o 2 eu sinceramente recomendo. Ver um Hitler de óculos escuros é a melhor coisa que você pode fazer. E ele comentou que ele tá jogando no 3DS o Stella Glow, que é um joguinho simples de estratégia, mas que vale a pena pelas waifus e a drama. E a trama, na verdade. Eu não gostei desse jogo. Eu gostei, mas eu acho ele simples. Ele é da SEGA, né? Não é da SEGA? A Atlas traduziu, mas não sei se ela publicou, não sei se ela produziu também. Acho que não foi. Não foi, mas eu joguei esse jogo na época, eu gostei, mas ele é bem simples. Eu também não gostei, eu joguei a demo só, e eu fico impressionado porque tem muita gente que olha e fala, mano, esse aqui é um jogo maravilhoso que não deram bola na época. E eu lembro quando eu joguei, eu tinha detestado, eu não sei se foi minha raiva, assim, sei lá, eu tinha achado muito genérico. Mas talvez eu volte em alguma promoção aí da Atlas e compre esse jogo e pra deixar numa backlog eterna. Acho que o ponto do Rodney faz sentido. O jogo é genérico, mas tem wife, então tá tudo certo. É, compensa aí. E ele falou que só agora ele tá jogando Fire Emblem Blazing Sword. E que ele tá gostando muito da Lin. E ela teria sido uma ótima mãe pro Roy. Mas ele comentou que não vai rolar, eu não entendi, mas acho que não vai rolar. E ele foi pra continuar com o ótimo trabalho. É, e a Lin, ela, assim, o Ryan não tem uma mãe canon, né? É o Nini, é o nome da dançarina? É, acho que é, deve ser. Aí, a menina lá, tem três lá que pode ser a mãe do Ryan, né? Mas eu gosto bastante do Blazing Sword, né? Que é o Fire Emblem, é o primeiro que saiu aqui. Depois eu quero saber do Rodney se esse é melhor que o Awakening. Aí, dependendo da resposta, eu vou ter uma opinião sobre ele. Eu não acho melhor que o Awakening. Qual é a sua opinião sobre mim, Jeff? A pior possível. Nada, modinha. Pode falar que prefere Awakening é aquelas pessoas que chegaram depois e que tem o seu espaço, mas eu não preciso respeitar esse espaço. Nossa. É tipo as pessoas que preferem Pokémon GO, os jogos clássicos, é isso? Talvez. É quase isso. Ah, essa fanbase é uma merda, hein, de Fire Emblem. É, e foi isso que jogamos durante os meses de abril e maio, em geral. E eu peço de novo, falo a mesma coisa que o Jeff falou, comentem o que vocês jogaram, não precisa ser só o que a gente, tipo, falar que jogaram também. Podem falar as coisas novas, porque a gente quer saber, né? A gente não... Infelizmente, a gente não consegue jogar tudo, então a gente tem esse interesse. E agora eu vou deixar o espaço pro Jeff e pro Mario. É, a gente não consegue jogar tudo e também não tem dinheiro pra comprar tudo, então ajuda a recomendação. Não, e não só isso, né? Falem jogos que vocês gostariam que a gente zerasse, né? Podendo ser bom ou ruim, só pra ver nossa opinião. E isso nos quer dizer que a gente vai jogar também. Zerasse é muito forte, né? Só um jogo. Não, faz assim. Falam jogos, recomenda jogo assim, direto. Assim, o Jomon gosta desse estilo, então eu acho que ele deveria jogar esse jogo. Acho que esse é o. Vixe. É, acho que é mais interessante assim, mas não diretaço, assim.